Mega Rádio VCA, a sua melhor companhia. Olá, sou o Fábio Agra e começa agora mais uma Mega Conversa aqui na sua Mega Rádio. Nossa pauta hoje é a exposição A Conquista do Rock, que começa neste sábado, 13 de janeiro, no SESC, aqui em Vitória da Conquista. E nossa convidada é Raquel Dantas, uma das idealizadoras da exposição e também autora do livro A Conquista do Rock. Para esse bate-papo também está meu colega de jornalismo, Danilo Souza. Seja muito bem-vindo, Raquel. Seja muito bem-vindo, Danilo, nesse primeiro Mega Conversa do ano. Obrigada pela oportunidade. Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Bem, Raquel, antes de falarmos sobre a exposição propriamente, queria iniciar falando sobre o rock como gênero musical de expressão em Vitória da Conquista, né? Quais segmentos e movimentos a gente consegue identificar como sendo mais a cara assim, da cidade, mais a cara de Vitória da Conquista dentro do rock, se a gente pensar dessa maneira? Olha só, quando eu comecei a... Eu publiquei um livro em 2017 falando sobre a conquista do rock. E nesse livro eu falo sobre o cenário underground, mas eu não consigo especificar assim, quais os estilos que estão assim, mais, né, presentes, né, na cidade, no cenário musical da cidade. Tanto que eu dividi em capítulos que falavam sobre rock alternativo, sobre bandas que, de metal, sobre bandas que puxam mais para o hardcore. Bandas de rock mesmo, bandas que misturam MPB com rock, e assim, eu percebi essa diversidade, entendeu? Assim, num cenário, que é difícil você dizer assim, essa banda de rock, essa banda, né? Eu percebi essa movimentação, essa mudança, né? Porque até era mais fácil você identificar assim, aquela banda ali é rock, aquela banda ali é metal, mas hoje não, hoje tem vários... Tem doom metal, tem, né, o thrash, tem o black metal. Então eu percebi essa variedade. Assim. É isso, assim, o rock, né, como gênero musical, a gente tem várias vertentes, isso, né, várias isso, misturas isso, hoje em dia isso, também, isso, assim, dentro isso, né, de vários isso, estilos. Isso. E aí, falando um pouquinho, né, como a exposição A Conquista do Rock abarca todos esses movimentos, como vocês pensaram a própria exposição a partir de todo o cenário construído em Vitória da Conquista, a partir do rock? Assim, a gente resolveu fazer a exposição para juntar todo o material que a gente conseguiu coletar dos anos, desde a década dos anos 70 ou 90 até 2000 e, até atual, né? Tem o Plácido também que está produzindo uma zine, né? Com toda a pesquisa que ele fez, que ele tem uma tese, né, de mestrado falando sobre rock. Tem o Paulo também, Soares, que vai estar mostrando as fotos, fotografias, né, de bandas que ele acompanha, muito a Dona Nacema também nas viagens. E ele começou a se destacar na fotografia, acompanhando bandas. A gente vai apresentar isso também. Nessa exposição, além de você, como você citou, né, tá o Plácido Oliveira e o Paulo Henrique Soares, que ele é fotógrafo. Como é que surgiu essa ideia de unir o trio e quem tomou essa iniciativa? Eu tomei por causa do... porque eu já tenho feito exposições com os amigos, colegas, né, de artes visuais, assim. E aí eu falei, nossa, agora eu quero fazer uma exposição para aproveitar todo o material que eu coloquei no livro e que nem todo mundo tem acesso, né? Entre aspas também, porque está tudo na internet. Se você digitar lá, você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar bandas que não tem mais, né? Como o Império dos Alados, você vai encontrar vídeos dessas bandas. A Nu, que surgiu em 1993, né? E assim, e você vai encontrar vídeos delas, coisas assim. E aí, resolvi juntar esse material e também dar pesquisa que outras bandas me mandaram, que falaram, poxa, eu devia ter colocado isso no livro, mas não deu tempo, porque já estava publicado, eu não tinha. Então, assim, vai ter esse material, letras de músicas também, raras que ninguém teve, né, que ninguém ouviu, não teve acesso. Então, vai ter esse material também. E nesse caso, Raquel, falando um pouquinho sobre a programação, né? Você citou o material que vai estar na exposição, vai estar exposto lá, mas também vai ter apresentação né, musical? Como é que vai funcionar toda essa programação? A gente vai começar com a abertura da Carol Ivo. E depois a gente vai ter o show da Digestivo Blues, né? Depois do show da Digestivo Blues no auditório, a gente vai ter a roda de conversa, que a gente vai bater papo, né, com os três para falar sobre a exposição, sobre, né? E depois a gente vai ter um coquetelzinho e tal. Então, e aí fechou. E aí essa abertura agora, né, no sábado, mas a exposição vai até fevereiro, não é isso? Isso, vai até fevereiro, primeira semana de fevereiro, já deve por aí. Você citou aí um Em Pé do Exalado, é interessante a gente pensar, principalmente nesse rock produzido, nesse rock underground, esse produzido no final dos anos 90, para início dos anos 2000, que eu lembro muito bem, assim, uhum. De algumas bandas, como Em Pé do Exalado mesmo, né, que fazia shows aqui na região, né? Uhum. E é muito interessante a gente estar na exposição e vivenciar um pouco, né, de como foi esse cenário musical dos anos 2000, lá no início dos anos 2000, não é isso? Você acabou citando que você participou de outras exposições. Eu posso citar duas, que é a Expo Arte 11 e umas as outras. Como é que essas experiências que você viveu te ajudaram para fazer essa exposição específica sobre o rock aqui em Conquista? É porque eu aprendi, assim, que a gente tem que arriscar, né? A gente tem que correr atrás, assim. A gente não vai receber um convite, assim, do lado, as coisas não vão aparecer do nada. E quando eu comecei a perceber, logo na primeira exposição que eu fiz no Centro de Cultura, eu comecei a perceber isso, que, olha, ninguém vai me convidar para participar de nada aqui. A gente vai ter que pensar numa maneira de produzir, juntar uma galera que tem o mesmo objetivo, né, artistas, e produzir e tentar fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui vendo que eu podia fazer isso, né, com o pessoal, eu falei, bom, então bora fazer outra exposição aqui. Eu sei que é muito difícil, porque as exposições que eu faço, a gente não ganha nada, né? Assim, a gente gasta muito, né, na verdade, assim. E é muito difícil a gente encontrar espaços que acolham a gente, né, assim. Então, aí eu tive a oportunidade de conhecer a Alina, né, do Sesc. E aí a gente começou a conversar, poxa, eu quero fazer uma exposição, e aí, será que dá? Aí ela é muito receptiva, ela adorou a ideia, e aí a gente conseguiu fazer isso, e tá dando certo. Raquel, falar um pouquinho assim sobre essa exposição. No caso, ela é gratuita também, né? Isso. Qual o horário, assim, que o público pode vai visitar? Vai começar às 3, pontualmente, né? Porque a gente tem que fechar mais cedo, porque é o horário do SESC é às 3 até às 6, né? Então, a gente está tentando fazer só uma programação, né, que dê para fazer tudo. E aí, a gente espera, né, contar com o público. Isso num sábado, né? No dia isso de abertura. Sábado, mas isso. Durante o mês, o horário, como é que vai funcionar? O horário... Bom, é de 8 até as 5, mais ou menos, durante a semana. E no sábado, acho que é sábado também, acho que de 8 às 5. Bem, Raquel, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso Mega Conversa para falar um pouquinho sobre a exposição A Conquista do Rock, que com certeza vale muito a pena, assim, visitar, conhecer um pouquinho da história do rock, uhum. Vitória da Conquista, uhum. Né, a partir, como você falou, dos anos 90. Uhum. E... tiveram bandas, assim, sensacionais, assim, sabe? De vários movimentos do rock and roll, assim, em Conquista, né? Bandas sensacionais que fizeram a nossa cabeça, assim, no início dos anos 2000, principalmente. Então, muito obrigado, Raquel. Obrigado a você. Eu que agradeço. Nossa mega conversa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar esse episódio tanto no Spotify quanto no site da Mega Rádio VCA. Um grande abraço e até a próxima. Mega Rádio VCA, a sua melhor companhia.